05 do Colos 26, controle Salvador 208. 208, 60, taxi. Salvador, bom dia, Xana 6075. Xana 6075, contato radar na decolagem sobre aviação voo 1 para o nível 360. Aviação voo 1, 360, letra. No Xana 6075, devido à informação, já está iniciando curva direita, Xana. Gente, confirme a prova quantas milhas? Já vai enquadrar no perfil. Gente, 6075. Ponto que é legal no 013. E a dispensaria principal, Índia, quando pronto, o 122 não informa. Deixa eu chamar 6075 no cópia. 002, acione identificação. Mantenha para os Alagoinhas para interceptar a chegada Ponte. Ao interceptar desce via para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. E eu interceptar em Alagoinhas, desce 4013, posição 9002. Para demonstrar de uma posição 3, se pelo. Autorizado Ponte. Em Ponte, então tem 902, né? Autorizada presente, você para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3, o TAN 9002. Querida presente, autorizado 4 mil, o ajuste no 0 no 3, Azul 9008, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Recife, agora 235, alterna 251, bom dia, Azul 9008. Só para informação, tem um Boeing da Gol taxiando no pátio principal. Vai passar agora pelo través do portão 5. Salvador, Gol 1229, ponto espera, pista 10, pronto. Gol 229, autorizado, anel de decolar, pista 10, vento 300 graus, 059. Gente, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, Gol 1229. O Xané 6075 da presente voo Imótiva. Da presente Imótiva 6075. Ingresso, parte principal, finalizar reboque. Azul Alfa Yankee Fox, forma no teste. cruzamento 961. 961, no parte 3 autorizado, chame táxi. Sim, 961. Foram 229, decolou 32. Controle Salvador, 1208. 208, 1229. Salvador, voo 1229, decolação voo 1, passa 1800 metros. Voo 229, contato radar da decolagem, suba via São voo 1 para nível 360. São voo 1, 360, 1229. 229, isso é uma curva direita para evitar a formação logo à frente. Excelente, livre desvio, reporte reassumindo navegação na tradição. 229, change. Chame 6075, chame Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 12835251, 6075. Para 9002, prossiga via para 2000 pés, ajuste 10 no trecho, liberada a velocidade na chegada bomb. Autorizado ILS X-Ray, da pista 10, reporte estabilizado. Está autorizado o ILS, desce 2000 pés, 9002, de forma estabilizada. Taxa 961, 181 a bordo, 3:40 de autonomia, alterna Guarulhos. 961, via pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera 10, chame pronto, que negar 1003. Taxa autorizado, pátio 3, pátio 1 no Índia, 1961. 229 da presente Lima Ótima. Ótima, 229. Bom dia. 5251, uma boa semana, 1229, obrigado. ONU 961, autorizado ingresso de decolagem. Pistão no zero, vento 300 graus, 039. Possível de visualhamento, aeronave passando duna. Tem que visualizar, decolagem autorizada, 1909. Tá 9002, continua em aproximação, aguarde pista livre. Informo que os últimos 1000 metros da pista estão impraticáveis. À esquerda tem uma viatura balizando e à direita, Polo Taxi Foxtrot. Ok, ciente. Aguardando a autorização de pouso, ciente da retração dos mil metros da 9002. A 9002, pouso autorizado, pista no zero, pista 290 graus, 049. Quem autorizado pouso, pista 10, tá? 9002. A 9002, 1961, Nicolas 42, controle de Salvador 108. 1208 no controle, voo da 961, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, voo da 961, passando 1500 pés. Voo no 961, contato radar na decolagem, sob aviação, voo no para o nível de voo 360. 360, fim de evitar a fumação, solicita a proteção da presença. Autorização para livrar formações do Gol no 961. 961, ciente, produção. Alfa 02, Solo 43, libera direita, 219, Cojão. Alfa Juliette, Portão 10. Alfa Juliette, Portão 10, mantendo sua escuta até Bruno 961 solicita PROD Oquiluda presente. Bruno 961, inicialmente mantenha via, aguarde autorização do centro. Sete, mandando via. Bruno 961, no cruzamento 50, chame Recife agora a frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1, solicite a PROA mesmo. Ok, centro Recife 1235, 1251, bom dia, o Gol 961. Salvador. Oxanã 6251, o Chibec acionamento está na posição 7. Autorizado, Oxanã, táxi 6251. Camará, 6251. Número 6251. está com 161 a bordo para o táxi. Confirma a autonomia alternativa? É, 5 horas e 45 minutos, já no galhão. Xana 6251, no táxi autorizado até a ponta de espera, via Pátio Uni Índia. Próximo à ponta de espera, reporte pronto, que é legal no 0, no 3. É livre. Tem uma pista. 0 no 3, mas Comandor, Oxané, 6251, próximo ponto de espera, 0 para o Oxané 6251, atualizado na área, colapso no 0, vento variável, 03 nós. Para informação, os últimos 1 mil metros da pista fechados, referência a táxi Foxtrot, sua direita. Ok, tem 1 mil metros fechados, vem que comandado no 0, vem colar, 1 no 0. Oxalé 6251, decolada 02, chamo controle 1-20-8. Controle 208, obrigado. Salvador, bom dia. Oxalé 6251, desceu da São Bruno para o Zabil e 100. Oxalé 6251, contato radar na decolagem, suba via São Bruno para o nível 360. São Bruno para 360, 6251. Poderia coordenar para o 6251? 6251 inicialmente mantém a via. 9776, contato radar estabelecido, 78 milhas, nordeste de Salvador. Mantenha a proa de Conde. Visão 180, ajuste 1013, informe unidade descida. Após Conde, voa na proa de Bonf. Ah, então a proa de Conde, bom, vou 9776, chamar na proa de descida. Voo 9776, está presente, voo na proa de Pelo. Está autorizado manter a presente velocidade. A presente é pronto, a posição Pelo. Voo 9776, mantém. Doutor Salvador, bom dia, 6225, informação hotel. Fechando a 6225, acione identificação, mantenha a proa de Alagoinhas para a chegada Banff. Ajuste no 013, testar o nível de voo. 100, inicie redução para 2409, número 2, na aproximação do Salvador. Ciente, descendo para uma centena, 1013, reduzindo 6251, chame Recife, frequência 1-28-35, alternando 25-1, solicite o motivo ao mesmo. Quem vai chamar Recife 1-28-35-251, obrigado, bom dia. Fala agradecido, 9776. 9776, desça para 4.000 pés, ajuste no 013. 4.000, próximo padrão, 9776. 6225, complete redução de velocidade para 220 nós. 220 nós, confirma o número, o nosso número na sequência, por favor. Já foi informado, é o número 2. Número 2, sim. Gente, Gol 9776, está autorizado o motor 3009 para o sequenciamento, informe quando necessária a redução de velocidade. Doutor, eu chamei 6220-6225. Você queria só falar a posição do tráfego, que é o número 1 na sequência? Aguarde. 1776, vetor para o sequenciamento, curva esquerda para o 240, seu limite é radial 300 de Salvador. Esquerda 300, 240, limite pela 300 de Salvador, 9776. 1776, em caso de falhas ao atingir o limite, está autorizado reassumir navegação na proa de turno e completar o procedimento em linha X-ray da pista no zero. Afirmativo, no caso de falha, na radial, intercepto final, dona ou voo 9776. O Xenem 6225 informa o tráfego 10 horas, 1 meia milhas, mesmo rumo, Boeing 738, cruzando uma centena em descida. Atinge, mantém uma centena 6225. O Xenem 6225 está autorizado descida para o nível 060. 060. Xenem 6225, vetor para sequenciamento, curva direita para 230, limite a radial 300 de Salvador. Em caso de falhas, atinge o limite, está autorizado reassumir navegação na proa de duna, descer para 2000 pés e completar o procedimento. E ali é X-ray. Direita 230, limitado a radial 300. O 9776 desse mantenha 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.000 no 0 no 4, ajustando. Gol 9776. Capitânia 6225, desse mantenha 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil no 0 no 4. Quente, Goiânia 9776, aguarde o último vetor para interceptar o ILS. Gol 9776, mantenha o apoio da vetoração, aguarde o último vetor para interceptar o ILS. Qual o impedimento, já? Está sendo vetorado para sequenciamento. Mas eu não posso voar para o Índia Serra só porque eu estou no vetor? O paciente do motor, o Índia Serra está fora. Gol 9776, curva à esquerda para 215. Esquerda 215. Nada. Fechar na 6225, curva à esquerda proa 200, limite permanece. Esquerda 200, está atingindo 4000, meu 225. Gente, o Xanã 6225 desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil no 0 no 4. Lua 9776 desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda, proa 1-60, autorizado LS, reporte estabilizado. Esquerda 1-60, reporte estabilizado, 9776. Contra Salvador, bom dia, Lua 759, está com a informação, passando 2, Lua 5 para 60. Loma 759, sua identificação, desça via chegada BOMF para o nível de voo 050. Identificou a BOMF para 050, 759. O Xanã 6225 para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o AOMA 50, autorizado LS, reporte estabilizado. 150, reporte estabilizado, né? Na 225, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, autorizado a LS, que da pista no 0, reporte estabilizado. 2 mil, reportará. Gol 9776, complete a final de Xami Torre, no 8, decimal 95. 8, 95. Salvador, voo 9776, sinal 90 visual. Voo 9776, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento variável 03 nós, últimos 1.000 metros da pista FSATS, referência à sua direita, taxi Foxtrot.